mais lindo que vem pelo ar, vem vindo de todo lugar. Que canto mais lindo, que brilho, que luz, encanta, me abraça, seduz. Que canto mais lindo, que força que tem, que canto que me faz tão bem. Que voz de criança, que cheiro de flor, que verde esperança de amor.